quando olho pra trás, vejo a jornada que trilhamos. Minha família sempre ao lado, nos apoiando e amando. Lealdade é o alicerce que nos mantém unidos. E agora meu coração transborda com sentimentos tão queridos. O amor é a luz que brilha em nosso caminho. Com minha família ao lado, nada pode ser mais divino. A felicidade nos envolve, é tempo de celebrar. Com você ao meu lado, vamos nos casar. Entre risos e histórias, construímos nossa história. Amizade e lealdade são as bases da nossa memória. Com cada abraço e cada gesto de carinho, a certeza de que juntos estamos sempre no caminho. O amor é a luz que brilha em nosso caminho. Com minha família ao lado, nada pode ser mais divino. A felicidade nos envolve, é tempo de celebrar. Com você ao meu lado, vamos nos casar. Risos e histórias, construímos nossa história. Amizade e lealdade são as bases da nossa memória. Com cada abraço e cada gesto de carinho, a certeza de que juntos estamos sempre no caminho. O amor é a luz que brilha em nosso caminho. Com minha família ao lado, nada pode ser mais divino. A felicidade nos envolve, é tempo de celebrar. Com você ao meu lado, vamos nos casar. Amanhecer, a promessa se fortalece. Nossos corações dançam e a alegria resplandece. Família e amor é tudo que eu preciso. Juntos construindo o futuro com destino preciso. O amor é a luz que brilha em nosso caminho. Com minha família ao lado, nada pode ser mais divino. A felicidade nos envolve, é tempo de celebrar. Com você ao meu lado, vamos nos casar. Na melodia da vida, encontramos nossa canção. Com amor, lealdade, a bênção da união. Com minha família e você, é tempo de celebrar. Juntos para sempre, é um amor imortal.